Em Belém nasceu o rei, a estrela iluminou o céu, os magos vieram adorar, com ouro, incenso e mirra em seu véu. Ouvindo a voz do Senhor, alegres se prostraram em louvor. Ele é o guia, o Salvador, nasceu para nos dar o amor. Adoramos, Senhor, Tu és o nosso Rei. Teu brilho é a luz que nos guia também. Adoramos, Senhor, Te exaltamos em adoração, em cada cor. Herodes se perturba, é verdade, mas o plano de Deus se realizará. Do Egito o anjo trouxe a segurança, o Filho em seu amor nos guiará. Raquel chora um clamor, mas a esperança vem do Senhor. Em Nazaré Ele se estabelecerá, o Nazareno, nossa salvação. Exaltamos em adoração, em cada coração, Tua paz é nosso chão. Levanta-te, ó Mãe e Pai, em cada sonho Ele está, nos caminhos que Ele traz, nosso Rei sempre nos guiará. Senhor, Tu és o nosso Rei, Teu brilho.